Vamos brindar, vamos viver, porque a vida é um rolê. É bom demais viver a vida, que nessa porra é nós que brinda. Resta brinda, tchim, tchim. Saúde pra mim, pra tu e pros firma que não deixou nós sozinhos. Lá pra quina do beco, pro fundão e os parceiros. Pro Brasil, ó meu povo, e lá pras mina do gueto. Sentiu grave, neguinho, foi fácil não, hein, meu filho. Foi muita lombra na mente, de Azepan e Votri. Vamos curtir essa porra, levada doida das porra. Dançando a noite inteira, quero beijar sua boca. E no salão tá é massa, vários sorrisos de graça. A diversão hoje é nossa, tudo de baixo sem arma. Um brinde ao lucro, brinde a vida. Vamos viver que o mundo é nosso. Então vem gatinha, vem comigo que hoje eu quero é curtir. Vou dar um rolê nessa vida e se perder por aí. Felicidade, harmonia, lucro, sucesso, família. Se sofrer hoje, mas não, prepara as taças pra mim. Vamos brindar, vamos viver, porque a vida é um rolê. É bom demais viver a vida, que nessa porra é nós que brinda. Vamos brindar, vamos viver, porque a vida é um rolê. É bom demais viver a vida, que nessa porra é nós que brinda. Porque o momento é nosso, aliado. Nadando em rio de tubarão e de arame farpado. Muitas coisas aprendi nas viagens, vendo Leri pilotando as bases. Faz music e nós brindando, batendo os graves. Mil corre, mil fita, pra ver se os falantes grita. Acreditando no sonho, viajando pra Brasília. Nos firma da kamikaze, as partes nos vucu vucu. Vamos ganhar dinheiro cantando e brindando ao lucro. A alegria da molecada é curtir viver na quebrada. Escutando a C verbal nos porta-mala batendo as pauladas. Meu trampo é o microfone, o palco e o público que eu gosto. Então vamos brindar que essa porra é tudo nosso.